Como é, Ana? Eu não tenho mais tempo. O senhor vai cantar a música? Vamos. Tá ensaiadinho? Vamos cantar a música do Pastoril do Velho Faceta. Ô pai, eu quero me casar. Oi, minha filha, você diga com quem? Atenção, emissoras, caçadores e relíquias! Ao toque de quatro doces que nós gostamos, começa o podcast! Paçoca! Sagu! Cocada! Doce de abóbora! Yeah! Até comemoração! Amei que começa bonito o bagulho! Agora a gente vai assim, ah. Economista, você não casa bem. Por que, papai? Economista mexe muito nas poupanças. E as depois vai mexer na sua também. Papai, eu quero. Recadinhos? Recados. Manda um beijo pra mamãe. E estamos aqui, nossos recadinhos desse podcast lindo, maravilhoso. E eu não estou sozinho. Estou aqui com... Lucas Roberto Freire. Adivinha pra quê? No podcast, como alguém reparou, quer dizer, eu reparei uma hora depois, nós não nos apresentamos. Nós não nos apresentamos. Mas tá lá, eu, tá lá, Luke, tá lá, Thiago, cara, ó, primeira vez ali estreando no podcast. E tá a Dé Barbosa, filha do Beto Barbosa, ou pessoinha. E deu nome todo mundo. Outra coisa também pra falar pra vocês... Esse podcast, ele tá uma conversa ao vivo. E ele não teve edição. Ah, mas tá preguiçoso? Também. Mas é só pra ter fluidez de uma conversa normal. Sem ter aqueles cortes e tal. Eu não forço a conversa quando eu tô editando. Mas eu achei melhor deixar sem edição antes daqui. Eu tô sendo sincero com vocês. Pra que vocês tenham uma imagem transparente da gente também. E o Luke gostou da conversa? Não gostou, Luke? Claro. Claro. Lógico, ou vivo. Simples. Ou vivo, ou Tim, ou Oi. Oi não, Oi é ruim. Nossa, que mancada. Mas isso, e o último, é tipo, isso aqui não é uma sessão de recadinhos, mas quase não tem recadinhos, só foi aquelas erratas, meio que erratas do podcast. Só que tem um recado no final. O podcast, eu tô resolvendo alguns perrengues, alguns probleminhas, vai sair cada 15 dias. Semana sim, semana não. Vocês vão ficar tristes? Ah, que pena, eu também. Eu queria estar fazendo toda semana, não vai dar. Então vai sair semana sim, semana não. Sai essa semana, amanhã, quer dizer, calma aí. Vai sair hoje, sexta-feira, é que o meu tempo, espaço tá meio zoado. E só na próxima semana, não na outra, na próxima semana sai. Duas em duas semanas, até a gente conseguir resolver, quer dizer, eu conseguir resolver meus problemas e o povo também resolver os problemas em geral. Quanto a isso, muito obrigado, feliz 2015, não caguem muito, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Recadinho? Como falei, vai planeta! Terra, ar, fogo... Coração, falta um. Terra, ar, fogo, água, água. Faltou, tá falta faltando. É o que tá faltando hoje aqui direto. Vai, planeta! Então, valeu e fiquem com o podcast. Tá muito bom, tá muito bom. Falou! É uma puta de uma história linda. É um filme lixo. Desculpa. Eu vou ficar quieto. Não, por favor. Serve só o Brokeback Mountain, pelo amor de Deus. Vai, vai com o posso cara. Mesmo? Vai com a mão. Eu pensei isso, esse cara. Não, vai. Brokeback Mountain. Você pega ali o amor dos dois. Chega mais perto de mim. Oi. Não tenho peito, eu nunca tenho. Parece que somos quatro homens. Continua. Pega o amor dos dois. Tá, fatals, eles vão pra montanha, eles se juntos. Mas pega a essência disso. É mais forte que amor de homem e mulher, gente. Porque ó, ele tem uma família, o outro tem uma família. Isso daí é 100% escondido, porque na época não podia. E o amor deles é muito intenso. Porque pensa só, você tem seu filho, você tem sua esposa, você tem sua vida. E se sujeita a estar com outra pessoa pelo menos uma vez por ano. Se eu amasse uma pessoa muito na minha vida, eu não ia querer ver ela uma vez por ano. Eles se sujeitaram a isso. E quando um desiste da vida pelo outro, o outro já tinha desistido antes, largou tudo e estava na promiscuidade e foi morto por isso. Aquela cena que ele chega no quarto, pega o casaco, o outro tava morto, porque foi quando ele resolveu se assumir pro outro. O outro vivia, por favor, se assume, a gente larga tudo, a gente faz. Quando ele tomou coragem, era tarde demais. O que eu levo desse filme? É as suas decisões importantes, você tem que tomar na hora certa. Porque se você deixar para esse passatempo de tomar sua decisão, pode ser tarde demais. A lição base do filme é: você quer uma coisa, faça essa coisa enquanto você pode, que depois você pode não mais poder. Essa é a lição do Corpo da Comunidade. Não tem outra. É amor acima de tudo ali, gente. Desculpa. Eu assisti, reassisti, assisti umas 20 vezes, eu amo o Segredo da Comunidade. Porque é um amor puro, é uma coisa... Você vai falar, é homossexual, é puro? Não, tomar na bunda é puro, desculpa, até o modo como eu tô falando. Mas é uma coisa pura. Porque, tipo, além de amor, tem a amizade, tem a preocupação de um de não assumir o que sabe da consequência que pode causar no outro, entendeu? Então tem esse cuidado, tem essa proteção. E é uma coisa que a gente não vê em relacionamento. E pra gente ver visivelmente naquele filme. Sem contar no trabalho que deu pros atores fazerem. Meu, é lindo. Como vocês podem falar do documento que é uma bosta? Não é, gente. Pega ali, eles vão pra montanha, eles ficam juntos na montanha. E a história que a montanha comporta, a montanha é a única prova viva do amor dos dois. Gente, isso é muito lindo. Isso é amor acima de tudo. Entende? Tipo, é como se você tivesse um lugar secreto que você pudesse depositar tudo ali e vai ficar ali guardado. É como se fosse um cofre, uma coisa mágica. E quando ele vai lá sozinho, ele automaticamente vai reabrir, entendeu? Gente, para, eu amo esse filme. Eu não sei, agora fugiu, eu fiquei invertido agora. Eu fico sentindo aquilo. Volto a dizer, é uma bosta. Não é uma bosta, é porque é com homens. Se não fosse um homem com uma mulher, a história seria perfeita. Como é o Diário de uma Paixão. Não, ia ser uma bosta do mesmo jeito, porque amor perfeito não existe. Pode não existir, amor perfeito. 10 coisas que eu odeio em você. Eu amo esse filme, as 10 coisas que eu odeio em você, perfeita. Ele acabou de falar aqui, são. É lindo esse filme. É. Eu penso assim. Do Heath Ledger, que ninguém lembra que é ele. Sim, é o Heath Ledger. Eu lembro que era ele. Lembro que o Joseph Gordon-Levitt faz o filme. E aí vem outro filme, 500 Dias com Ela. 500 Dias com Ela. É um. Tipo, eu amo aquele filme. Porque o amor daquele. Tipo, eu pego aquele filme como meu. É meu esse filme. Que é um filme. Não é um filme foda. 500 dias com ela é bom. É bom pra caralho. É bom. Esse é tons de cinza. Aí já é um montão de lixo. Não é um lixo. É. Pega a essência da história ali, ó. Porque tem toda a dificuldade. Vamos mudar essa frase. Brokeback Mountain é um lixo. Só com ele. Fica diferente. Porque é um lixo. É um lixo. Isso aí só chamou a atenção porque era dois homens. Se não fosse uma homem ou uma mulher, ninguém ia assistir essa bosta. Porque esse é um filme clichê. De duas pessoas que largam a sua família, se amam e um dá um valor ao outro. Ou seja, uma bosta. Você não é homem ou mulher. É. Isso no público geral. Isso com o público geral é verdade. Sim, é verdade. Seria assim. Tipo, é uma bosta. Seria mais um filme pra chamar a atenção. Seria mais um filme de romance na temporada daquele ano. Daquele ano, sabe? Mas aí você pega nessa colocação de homem. Homem. Nunca tinha feito. Por isso, pra chamar atenção. Vez, independente de ser pra chamar atenção ou não, botaram de uma maneira que não ficou escrachado. Não foi um filme de homem com homem desrespeitoso, porque o respeito imposto no amor dos dois, pra mim, é um respeito que eu levo. Tanto é que quando eu falo assim, filme de homossexual, eu já vi um monte, tudo com cena explícita de sexo, inclusive um do Murilo Benício Nacional. Horrível aquele filme. O Félix. Então, o homossexual era muito estereotipado. Exatamente. É a bicha louca. Ah, que é? Tem trejeitos exagerados, falas exageradas, a voz toda distorcidinha e papapi. Tá? Não é, tipo, velho. Eu tenho amigos homossexuais, velho. Não é assim. Os caras falam normal, vivem com a gente, não tem nada a ver. Exatamente. E esse filme foi o primeiro que retratou isso. Isso, tipo, dá pra falar pro meu. Realmente, o Brokeback, posso não gostar do filme, não curto mesmo, não curto filme, eu não curto filme. Só que essa parte de não estereotipar, conseguiram, não estereotipou, sim. Fato. Eu gosto principalmente das dores e do emocional, do mesmo modo que eu gosto do Dexter pelo mesmo motivo. Construção individual de cada personagem, jeito de se lidar com textura de sentimento. Adoro, não quero falar um lixo. Tem algum filme que pra você... Tem algum filme pra você, Luke? Algum filme que fala, pô, esse filme, mano, é o filme da vida, velho. Nenhum. Nada, nenhum que fala, não. Não da vida, não precisa nem ser da vida. Tipo, você tem mais gosto, assim, fala, não, você indicaria pra alguém. Nada? Não. Ou Vai vindo. Gosta de um, não gosta de outro. Não sou de cada mundo dos filmes. Ah, tá. Tu não tem a ideia de ficar assistindo o mundo. Cara, eu assisto uma vez, no máximo duas. Agora que eu vou crescer, né? Quando eu era criança, ficava inteira assistindo Toy Story. Nossa, o Toy Story. Rei Leão e chorando. O Rei Leão e Toy Story. Rei Leão, cara, os dois marcos ali. Muito bom. Rei Leão, por favor, né? Rei Leão. Rei Leão é maneiro pra chorar. Só que ele morreu. É que ele é. Tipo, eu assisti no cinema. Eu sou o rei! E ele cantando. Com a cabecinha do. Ai, mano, aquele bagulho é muito. Quem confirma a Eva que escreveu a tua? Vamos, pai, acorde! Vamos, pai, acorde! Temos que ir pra casa, é assistido. Nossa, cara. E a cabecinha do. Mano, puta. E de mãe Puma, que saiu um daí Puma, mano. Os bagulhos mais foda que tem. Disney caprichou ali. Ali. Eu gosto de Disney. Gosto muito do Rei Leão, gosto do Toy Story. Gosto de Up. Up me fez. Tipo, os 10 primeiros minutos de Up me fizeram chorar no cinema. Fui no cinema e chorei no cinema. Porra, velho, é foda. Só que eu acho assim, passa os 10 primeiros minutos, vira outro filme. E é legal do mesmo jeito. É legal do mesmo jeito, só que parece que dá uma quebrada, sabe? Tipo. É que eu acho que mostra um ciclo. Eu acho que representa a quebra de um ciclo para o início de um outro. Sim. E ele relutando para manter o ciclo antigo. Por isso que dá essa. Essa quebra da história. Sim. Mas só que é muito interessante, é muito bom. É muito bom. Eu gosto. Vamos Procurando Nemo, cara. Acho que foi um dos poucos filmes que eu assisti acompanhado de uma garota. Só uma. Não amigos, mas uma garota. Só. Wall-E. Wall-E. É bonitinho, mas tem não tem muita fala e dá para entender muito. Aladdin. Aladdin, cara. Aladdin. Disney. Eu tenho amor pela Disney. É tudo. Você, já. Eu tenho algum filme, algum filme que fala, meu, marcou pra caramba, coisa assim? Ah, você pode achar que não, mas eu sempre, quando, por exemplo, eu tô ruim comigo mesmo, eu gosto muito de assistir Homem-Aranha, cara. Ah, se, é, o mais primeiro, do Tom McGuire. Tom McGuire. Ah, eu sinto assim uma, por exemplo, uma evolução dentro da história. Uma pessoa querendo se identificar no mundo, entendeu? E conseguir encarar o mundo sem afetar a si próprio. É muito foda, né? Homem-Aranha, cara. O primeiro e o segundo, eu gosto. O terceiro me pega. Não, qual porcaria? Nossa, não, nem vamos falar dele. Nem vamos falar dele. O terceiro me quebra tanto, quebra tanto, você fala, meu. Todo que tu marca a vida, eu tenho uma porralhada, cara. Só por falar, não que eu seja a obra, entendeu? Tipo. Rock 1 e Rock Balboa. Também. Os dois primeiros. Principalmente o segundo, cara. Pô, principalmente o segundo. Qualquer início, primeiro, o segundo e o Balboa, que eu segui o sexto, né? Eu assisti o sexto. Ninguém vai bater tão forte quanto a vida. E ele repete esse discurso em todos eles. No 5 ele dá uma quebrada horrível, porque é o pior filme dos 6 filmes. O 5 quebra totalmente tudo aquilo. Vou bater em alguém, já volto. Mano, pra que gritar assim com a criança? Tipo, você tá num lugar público, você não tá na tua casa. Gui, calma, quieto seu coração. Mas Rock, os Rock são muito bons. São. Cara, nossa. 7 vidas com Will Smith já. Da hora esse filme. Procura a Felicidade com ele também. Procura a Felicidade. Então, é massa, cara. Ali na mostra, como não, que é a foto da sua vida. Eu acho que a Procura da Felicidade não teve tanto impacto quanto Sete Vidas. Sim. Cara, de escolher 7 pessoas pra ele doar os órgãos dele, cara, aquilo foi muito foda, cara. Foi muito. Que ideia! Bonito, pra dar esse exemplo, com todas essas coisas assim. Teve repercussão, porque, assim, principalmente entre as pessoas, né, mente fechadas. Eu sou uma pessoa religiosa, não escondo isso, mas será que tem pessoas que seguem mesmo, entendeu? E fecham o mundo com aquilo. Porque na Bíblia diz que o sacrifício não tem perdão, porque é o mesmo que o suicídio, entendeu? Você não. Por exemplo, em Constantine, quando o próprio Constantine corta os pulsos pra ele morrer, pra salvar a vida da moça lá, sim, aquilo foi como alto sacrifício. Aí apareceu o. Lúcifer. Lúcifer. Melhor cena do filme ever, Lúcifer em pessoa, venha buscar. Opa, o corpo. Verdade. O seriado tá bem melhor que o filme. Eu preciso assistir o seriado, eu não peguei pra assistir. Não tem internet, eu suponho. Aconselho vocês a lerem. Ai. Hábitos Perigosos. Eu ia perguntar pra você qual que era que a gente tava conversando naquele dia. Meu HQ Hábitos Perigosos. É a história do filme. Eu ia perguntar pra você isso. O que que ele faz pra conseguir ficar de boa é um negócio muito maior. Eu tenho, eu passo pra você, pra você ler. Passo pra vocês três, se quiserem, pra vocês lerem. Sim. Só me traga um tema depois. Ah, eu sei que tem. Você sabe alguma coisa sobre o Dexter, né? Não empresta pra qualquer um. Olha o dedo que ele deixou. O Tadabu falando que isso em casa. Ele trouxe no pacotinho, levou no pacotinho. Não, Lucas, né? Cara, o esquema que ele faz pra poder, digamos assim, sair por cima dos três senhores do inferno, digamos assim, que são três na história. Não é nenhum cara só. Ele faz um esquema tão foda que você fala. Sim, é absurdo. É absurdo, cara. É, você fala o que ele faz. Vale a pena, hora. Vale a pena ler. Vale a pena ler. E daí, né? Tiago tava falando, que é do Constantino mesmo. É do Constantino, porque o Constantino faz o alto sacrifício. Sim. Aí o Lucifer não consegue levar ele porque ele deu a vida dele pra salvar de outra pessoa. Ele vai assim pro céu, na para, meu, na onde? Aí o que acontece? No Sete Vidas, só que na religião mesmo, no católico, tanto no catolicismo como no evangelismo, é a mesma Bíblia, só que com alguns detalhes diferentes, não apoiam o sacrifício, porque o sacrifício é o mesmo que o suicídio. Aí a pessoa não pode ir pro céu, ela é condenada a ir direto pro inferno, entendeu? Okay. Mas se você se sacrifica, também considerado sem o céu. Só que eu não sei. Não é estipulado regra, entendeu? Sim. Porque não pode, por exemplo, um sacrifício, você pode, por exemplo, estar vendo um piano cair e empurrar você e o piano cair em mim, não em você, entendeu? Sim. Isso é um sacrifício, mas é como eu não sou o cara que escreveu a Bíblia, eu não sou o Todo-Poderoso também que mandou escrever. Aí, enfim, só que ainda assim eu acho interessante, porque nos Sete Vidas ele escolhe sete. Ele foi um cara que nunca deu muito valor à vida dele. Não suportava muito, só que ele escolheu sete pessoas para dar os órgãos dele, cara, que foi lindo, entendeu? Não importa se foi suicídio ou não, mas foi um... Você falou um negócio de pessoas que não levam a sua vida, eu lembrei de Jogos Mortais, porque, primeiro, para mim, o que vale, para mim, é o primeiro. Dois diante, esquece, por isso só o primeiro assistia, parabéns, que filme da hora, que reviravolta no final, que coisa incrível. Eu não precisava de mortes pra ir no cinema. Não precisava de necessário. Foi tipo. Dinheirinho, né? Tipo, o Thiago tá aqui, tipo, dinheirinho, tipo, mano. O primeiro é sempre assim, você pega um filme muito bom, o primeiro é arte, dali pra frente é história. É lindo o final do primeiro e todas as coisas que ele fez, como ele vai construindo a situação pra chegar ali. Quando chega ali e explode toda a situação, você fala, meu, que da hora. E não, digo assim, eu fiquei curioso. Ah, o que aconteceu depois? O que aconteceu com o cara? Aconteceu não sei o quê. Mas tem que ter essa curiosidade em alguns filmes. Só que podia parar mim. Eu tenho curiosidade, mas para mim, por favor. Não passa mais sete filmes depois. Não, tá bom. Chega. É que nem Pânico. Pânico tava ótimo. Podia ter acabado no terceiro, não precisava de mais. Nem o segundo precisava, pra falar a verdade. Pra mim, o primeiro tava ótimo. É, outro mas não, também. Tava vendendo. É que nem Jason, tem 15 filmes de Jason. Cara, eu e Jason a gente não se dá. E é a mesma história, cara, é o mesmo conceito, cara, não muda. O primeiro Jason vale a pena, o segundo vale a pena uma cansa desempregada. O primeiro porque não é o Jason, nossa, assim, é a mãe dele. Olha o spoiler vindo! Ei! Quem nunca assistiu Jason? Que louco, spoiler do Jason, mas do primeiro? Primeiro de 70 e pouquinho, cara. O primeiro. Primeiro mesmo. É a mãe dele que mata as pessoas pelo trauma que ela tem pelo filho ter sido morto pela omissão das pessoas que cuidavam dos zeladores do lugar. E ele não era, tipo, ficar louca, velho. E é legal, tipo, hoje em dia, tecnicamente é tosco, só que é legal. É legal pra você ver e tal. Assim, eu tenho problemas pessoais com o Jason. Eu gosto do filme Jason vs. Fred, o primeiro. Muito da hora, mano. Porque retrata bem a história do Jason, coisa que não para bem o flashback sobre o Jason em nenhum dos outros filmes dele. Sim, não conta, deve se detalhar mais. Ficou legal. E é oficial, né? Foi isso mesmo, ó. A galera tava nadando uma e... É, nossa, muito louco. E o moleque se afogando, tipo, é, meu, como assim, que louco é? Só pareceu o Lex Luthor. Mano, é bizarro, cara, bizarro. Qual é o Lex Luthor, sabe o que eu pensei agora? Smallville. Não, nem vamos falar, não. Meu, Smallville, não, que... Não, não. Primeira, não. Primeira temporada por ser não. Novidade. Daí em diante, esquece. Primeira temporada por ser novidade. Não. Smallville... Eu assistia não. Antes de começar a The O.C. É, Smallville, The O.C. Tinha alguma coisa depois? Não. Não, né? Tinha Mulher Gato também. É, depois começou a Casa Espiãs Loucas, mas... É. Nossa! Eu assisti inteiro, infelizmente. Primeira, segunda tava boa, na terceira pra frente... Ficou cagado. Não vamos falar de Smallville. É a mesma coisa de querer falar de Sobrenatural da quarta temporada de Pra frente, entendeu? Eu acho que tinha que ter acabado na quinta. Bom, pra mim, na quarta já tava ótimo. Eu não assisti depois da quarta temporada. É, não, tô falando a quinta, que acabou com o Sam caindo no inferno, né? Devia ter acabado aí. Não, mas... Dinheiro. Tá, e Dexter, por mim, acabava na quarta. Quarta temporada, matou a mulher dele, acabou. Faz um especialzinho, 5 episódios de tchutchu. Mas não, tinha que ter mais. Tem muita coisa. Mas eu gosto do Dexter. Que nem Big Bang Theory. Já tá começando a ficar maçante as histórias. Eu não assisto. Só que como tá dando dinheiro, pelo menos pode esperar que vai ter os umas coisas. Os bazinheiros tá aí. Aí vamos então pegar de dinheiro que devia ter acabado ali no começo, porque não sei nem como faz sucesso. Não era pra ter passado no Hawkman, cara. O que foi aquilo? É, não, a Warner não queria pagar o preço do Charlie. O Charlie tava querendo $2 milhões por episódio. E tava totalmente viciado em drogas. A Warner não podia manter essa bomba na mão. Aí dispensou ele e colocou o Ashton. E mas pra mim foi uma bosta. Loucura. Então era melhor ter acabado. É melhor ter acabado. É coisa que você pega. Pegar se lançava, por exemplo, uns 3 episódios, só o irmão do Charlie, o sobrinho, tipo, ah, morreu, acabou. Vamos vender a casa e já era. É, tipo, você fecha a história e já era, sabe? Essa mania que algumas coisas têm de... Eu chamo isso de complexo de House. Complexo de Yakut. Pega o Yakut, o House, o M&M ou mesmo o Tic Tac. É da hora porque é pequeno, é concentrado, você fica querendo mais. Mas se tiver assim um House gigante que não acaba, vai se tornar enjoativo. Vai ter que estragar. Exatamente, animes são assim, séries são assim. Se você pegar um Yakut grandão, você não consegue tomar. Pega isso, é um exemplo meio ruim, mas pega isso pra série, pra tudo. Star Wars, não tem mais o que inventar. Qual, com não, Star Wars, 4, 5, 6, 1, 2, 3, some. 7, vamos esperar. Eu gosto do 2. Ah, pelo amor de Deus, não, sinceramente, eu gosto do episódio 3. Eu curto ver como o Anakin se transforma no Darth Vader. Uma coisa do 2 que eu gosto, a parte que ele manda. O descontrole dele no 2 me chamou a atenção. Porque qualquer um pode ter esse descontrole. Por mais que esteja... O que pegou ali no 2, que eu falei, o filme é uma bosta, o enredo é uma bosta. Mas o descontrole dele ali, de não medir, matar criança, matar... Tipo, o cara realmente surtou aquilo. E depois, ao mesmo tempo que ele vê a merda que ele fez, ele fala, pô, mano, eu matei tudo isso por descontrole. E o modo como tratam o medo no filme. Apenas isso. A história é uma bosta, tal. O ator é bonzinho. Seu Jorge Lucas tá aí matando a série desde que ela criou ela. Ela acertou nas 3 primeiras. Ah, vou fazer os 3 primeiros e os 3 primeiros. Vambora. A máscara também foi da hora. Só que eu achei que foi cagado no final do 3. Podia ter sido melhor. A gente tava conversando sobre isso quarta-feira, né? Porque eu até sugeri que ele devia ter um reboot do episódio 4, 5 e 6, ou seja, sim, que não compensava. Não compensa, mas... não. Deixa como tá. Se tiver pra fazer, bota pelo menos em 3D. Faz um com o mesmo, só que 3D. Vou ter algum. Não, outra coisa, série, agora foi série. Mangá mesmo, coisa que eu sei que a Débora não lê. Thiago lê. Eu tô começando a ler agora por vias ilegais. Full Metal Alchemist. Eu tenho mangá porque é Full Metal. Não pergunte se eu li. Eu tenho. Maior confusão da minha vida, eu tenho porque é Full Metal. Mangá. Lê lá, de repente você tá perdendo muitos detalhes que não aparecem na linha. Eu quero uma light. Se me derem uma light do Fullmetal, mesmo que em inglês, não vai ter. Me espero a light. Porque eu não. Gente, não dá. Aqueles quadradinhos me dá desespero, me dá agonia. Vocês conseguem se concentrar? Eu não consigo. Você não lê a Turma da Mônica, não? Dentro do demônio. Por isso, nossa, que eu falei, você conseguir, você tem que começar a ler. Com o tempo você se acostuma. Sim. Nem que você leia devagar, demore 5 minutos cada página. Mas leia devagar, com você se acostuma. É tipo assim. Pois tem... eu falei, pra quem. Eu que vi o Cavaleiro Zodíaco, que nós quebras, que é um monte de iluminação, que você se perde, eu consegui ler. Eu me perco com um detalhe, eu fico olhando pro detalhe e minha mente vai, puta, que traço então, da hora. Você. Eu vou pro artístico. Aí eu vou parar no papel artístico. Eu sou uma pessoa que pega papel por artístico. Por isso que eu falo, nem que você demore 5 minutos, leia. Que nem eu falei, Cavaleiro Zodíaco é uma coisa mais complicada, porque tem muita sombra. É feito de iluminação nas armaduras. Aí é complicado. Entendo. Berserk. Berserk. Tem muita, nossa, coisa cara, pra você ver. Ótimo lugar. Sangue. Acho. Quem sangue? Sangue pra caralho. Corta-cavalo, corta-pessoa. Ah, é lindo. É lindo. Berserk. Guns. Meu amor. Minha vida. Vagabundo, a leitura de ficha também é Blade, ela me mandou imortal. Blade, nossa, que também tem sangue. Ah, que grande. Blade é lâmina de imortal, excelente também. Parou no 37, 38 aqui no Brasil. Parou aqui, mas continua no continuou lá, né? Continuou. Nossa, cara, que... Queria voltar aqui, por favor, volta, pelo amor de Deus. Vendi até, vendi até aqueles boxes, assim, os mangás, viu? Seis você mangás por box, quatro boxes, né? Começa ruim, mesmo, pra prestar mais atenção nas imagens do que é próprio quadrinho. Sim, é isso que acontece comigo, eu pego. Também, todo mundo acha que assim, quando você pega a primeira vez, você lê, você vai prestar mais atenção nas imagens do que na própria fala. Por isso que você tem que continuar lendo. Tem que forçar o cérebro. Uma coisa interessante é você pegar um mangá mais levezinho, tipo, sei lá, um Sakura leve. Sankaria. Sankaria. Uma coisa mais leve. E tem Pokémon, Pokémon tem mangá agora. Pokémon tem. Black White. Do Red tem. Esse aqui. Red? Tem 500 e pouco. Não, só que o. Eu acho que é do Red, não sei, não vi. Não, o Pokémon tá interessante. E as lutas do Pokémon estão muito boas. Estão muito legais. Haja criatividade pra criar nome. Nossa. Isso aqui é um Pokémon. É, tipo, chaveiro são Pokémon, sorvete outro Pokémon. Que é fácil, vale. Turma da Mônica, juro pra você, pegue uma historinha do Chico Bento, velho. É um negócio mais da hora. O Chico Bento tem. É uma parte da Turma da Mônica que eu leio. Ele e o. Como é que é o nome daquele lá que. Eu esqueci como chama? O Fantasma, gente. Como é que ele chama? O Penadinho. Mas a Turma da Mônica em si, eu acho. O Penadinho virou parte de todas as outras. Você sempre vai achar uma história do Penadinho, tipo. Sim. O Almanac da Mônica, tem Penadinho. Cebolinha, tem uma do Penadinho, uma do Bidu. Bidu também é excelente, né, cara? Excelente. Ted Man Ordilink fica foda pra ler, né? É bastante detalhe também, né? Qual? Ted Man Ordilink. É bastante detalhe, né? Ted Man. Fica difícil achar pra ler. Não sei se é Sakura. Você viu o Cardcaptors? É gostoso demais ali. Tem os volumes grandes que saíram mais novos e tem o antigo que são 24 volumes. E saiu a edição especial que são 12. Gigante. É bonito de ter. São todas capinhas rosas. Então, esse que é o detalhe, é a coisa bonita. Eu vou me perdendo bonito. Mas eu vou me esforçar. Nessa questão, então nem leia One Piece, porque One Piece é rico em detalhes de imagem, de cenário, cara. Eu tenho mangá One Piece. Olha, você gosta de ler mangá físico ou você quer ver na internet? Talvez eu me dê melhor na internet, né? Porque daí tem como. Porque eu leio quadrinho na internet. Oh, yeah. Tem um que, inclusive, é super bem recomendado: Homesick. Entendeu? Homesick. Não. É um quadrinho, tipo. Não é nem um quadrinho, porque você interage dentro da história em quadrinho. E é, tipo, muito foda. Muito, porque. Ah, só lendo. Só que o detalhe é que é inglês, né? Aí que. Nossa, tem um que é meio fácil: Assassination Dragons. Assassination Classroom. Esse é bom. Esse não tem detalhes pra você se perder. Tem físico, tá começando a sair agora aqui, uma cidade pelo menos tá no começo, e na internet você acha que já é bastante... 114. 114 capítulos, cara. Tem material. Não vou falar pra você, pega Hunter, porque mano... É que era, tem bastante detalhe, filho da puta, tem vez que tem preguiça, tem vez que ele não tem preguiça, então você vai ver. Uma imagem, um desenho muito bem, depois você vai ver muito esculachado, depois você vai ver melhorando muito. É bizarro, você vê a evolução de um personagem, por exemplo, do começo até o final, é só que apareça em várias sagas, você vê que o traço muda tanto, você fala, mano, que carinha é esse, cara? É, você... Ele é muito esculachado com o negócio de imagem, cara. Quando ele tá com preguiça, ele desenha muito mal. Mas quando ele não tá com preguiça, ele desenha bem pra caramba. Não que eu desenhe melhor, mas... Ai, Eu desenho boneco palito, cara. Não, se você pegar a saga das quimeras, quando ele faz assim, as escadas do castelo, ele desenha muito mal feita. Sério, é muito tosco aquela imagem do castelo. Que tristeza. Mano, você... É a escada do castelo, pensa nisso. Você consegue reparar que é um detalhe que tá mal feito. Se você pegar a imagem por si é bonito, você vê o castelo, você vê a imensidão atrás, só o castelo. Sim, você chega a escada. A escada, tá tudo mal feita. Desenhou tudo. Nossa, eu tô animado. A escada foi meia-noite que ele me pegou. Ah, velho. Risca aí. Pega uma reguinha, tá torto. Ah, fica assim mesmo. E vai. Não, sério? É sério isso? Sim, isso aqui é uma boa, uma história legal, envolve. Como eu falei, no mangá, no atual, ele estava sendo até questão política. Da hora. Isso é muito bom, isso é interessante. A HQ que eu recomendaria é Planetary. É HQ, só que é de um autor inglês. E, meu, ele faz uma homenagem a todo tipo de herói que já apareceu em quadrinhos. Western, os heróis da selva, tipo Tarzan, Fantasma. Ele vai passando por essas fases. Caveira Negra. Sim, e ele vai passando por essas fases dos quadrinhos. Esse é bem ou não? Nossa, esse é muito. É do valor de roxo. O Fantasma é o cachaça. O Fantasma é o mesmo Fantasma que fizeram no filme? Sim. Sim. Que ele ficou muito lindo, cara. Sim, perfeito. Maravilha. Isso sumiu gay depois. Uou! É? Isso sumiu gay. Neil é gay também. Quem? O Neil do Matrix. O Keanu Reeves? Esse assumiu alguém é, também. Tá todo mundo descobrindo o um armário pra Narnia. Não fala isso, mano. É a última. Tem mais um pacote. Mas Planetary é muito bom porque tem a ver com poderes, tem a ver com quadrinhos. E a história é muito boa, é muito boa. É só que ela vem... Ela é só um quadrinho normal, então ela vem nos encadernados grandes. Tem que achar em, tipo, livraria de, ou HQ, livraria especializada em HQ. Tipo, lá no Saraiva, mais ou menos, por aí. Sim, sim, mas aqui, pra mim, aqui, acho que vale a pena. Você se acostumar a ler mangá com algumas coisas, ver Berserk, você que gosta de coisa medieval também, coisas de demônio. É incrível. É um mangá incrível. O cara não terminou ainda, mas é um mangá ótimo. Foi, beleza. Aquela coisa do amigo dele trair todo mundo. Cara. Nossa, cara. E ele atrás de vingança. Isso é muito foda. Um que é tipo assim, é shoujo. Só que eu li e eu adoro até hoje. Eu tinha e eu tive que passar pra frente por razões e razões. Foi Angel Sanctuary. Eu li da Kaori Yuki. Foi daí que saiu o outro. Que é. Foi da Kaori Yuki, tem 40 volumes. Eu tinha os 40 volumes que eu corri atrás até da Rei. Opa, da republicação. Relançamento. Do relançamento. Lançava, eu comprava o lançamento da época e comprava o relançamento. Consegui. Todos. Eu tive que passar pra frente. Porque eu não queria me fazer dessa coleção. Essa coleção é muito legal. Pra mim, né? Claro. De um rapaz que na reencarnação. Vou explicar melhor. Existe Deus. Abaixo de Deus tem dois anjos: orgânico e inorgânico. O inorgânico é um filho da mãe. O orgânico foi traído pelo inorgânico e foi condenado a ficar na Terra por várias gerações sofrendo e reencarnando. E você começa a acompanhar a história do Setsuna, de 17, que é apaixonado pela irmã dele. Tipo, uma paixão, tipo, mano, eu quero ela. Só que ele não conta nada pra ela. Depois tem declaração. E tem muita coisa que rola. É muito da hora. E eles começam a envolver essa história de anjos. Tem tudo a ver, anjos, demônios, o próprio Deus, não, ele conseguiu colocar religião e essa ficou da hora. E essa busca dele pela irmã dele, que não quer ela, e é um amor proibido, ele não sabe disso, ele não sabe que aquilo dói, que faz pessoas sofrerem como mãe e pai. A mãe dele é totalmente, tipo, sempre desconfiou dele, que é filho. Sempre desconfiou, tipo, não, sai fora, separou do marido por causa disso. É muito massa, tem várias draminhas, eu gosto. É meu guilty pleasure. Eu tô vendo o senhor brilhante falando. É muito bom. É pena que eu tive que desfazer, mas senão eu teria aí os 40 volumes comigo e passava pra você. Ou pra qualquer um, quem quisesse. Que curioso. Mesmo não gostando daquele ponto que eu já falei da Cidade dos Ossos. Sim, os instrumentos, instrumentos mortais. Eu não acho, na história do Angel, eu não acho forçado. Porque aí tem aceitação. Agora não, beleza. Vai. Então libera a correia e vai, vambora. Sabe? Isso, mas. One Piece também. One Piece com um mangá muito bom, apesar que você falou aqui. Sim. Meu, tá pra existir, cara, um mangá, cara, que evolua tanto na história e amarre tanto uma pessoa como aquele anime, cara. Sim, mangá. Grau de evolução de história tem. No começo a história é uma bosta, mas depois. Não acho que é uma bosta, sinceramente, assim, os primeiros 20 episódios, né? Cadê a 12 aqui? Eu falo uma bosta assim porque. O desenrolar dele pra juntar os cinco ali. Cinco iniciais. São cinco. Que demora, que deixa o mangá maçante, isso que eu falo. Depois disso, que eles já vão bater no Mine, começa a ficar muito foda. Mas acho que foi bem rápido, porque tipo, ele junta todo mundo até no sexto mangá, no sexto volume, tipo, não é nem capítulo 60 do mangá. E, nossa, a primeira fase do Arlong, cara, aquilo já foi muito louco, cara. Nossa, isso porque tem medo de traçado, vai? Aquele pedaço de Whiskey Pia até de Mugdal, que é onde o Roger foi morto. Logo tá até a Basta, pra mim. Até o Whiskey Pia foi... Skypiea? Não, Skypiea não. É Whiskey Pia o nome da... É que tem Skypiea e tem o Espia, que é aquela cidade que os caras vão, todo mundo dorme, só os olhos ficam acordados, quilando todo mundo. O acorda e acha que é muito animal. Eu vou te matar, Zoro, nossa, foi muito foda. Um mangá, tem um anime, eu não acompanhei, mas é, que me fez ter curiosidade sobre o jogo. Foi Ikaru no Go. Jogar Go, um jogo que tu fala, jogo de belo. E eu vi no mangá que é muito gostoso jogar aquilo. Porque no mangá eu tinha 11 volumes, li os 11, aí eu li mais um pouco na internet, só que depois eu parei, coisas, só que eu gostei de pegar fui atrás pra ver o jogo e é legal, é gostoso, e caiu no gol, ele tem uns 28 volumes, 28, 30 volumes, cara, curtinho, só que é bem gostoso de ver. E é um ser bom, essa vez que eu falo tudo. Conclua. Não, mas tipo, ele é um jogo, digamos assim, tabuleiro, um jogo tipo xadrez. É na prática de estratégia, várias sacadinhas, você lê o movimento do oponente, sem aquela coisa Yu-Gi-Oh! Né? Exagerado, parar, cara. Depois eu falo Yu-Gi-Oh! É simples, é só um jogo. E o carinha que não sabia nada sobre o universo de Go, ele começou a se interessar e começou a evoluir e queria se tornar um profissional no final das contas. Tipo, meu, eu quero. Eu não gostava disso antes, mas eu me apaixonei por aquilo e você começa a se apaixonar por aquilo também. Eu achei maneiro. E cara, no Go, eu recomendaria pra alguém. Tipo, é bem alternativo, bem que é sobre um jogo. É uma coisa bem específica, sim, um assunto universal. É bem lixo mesmo. Não li, mas li. Lixo. É. E qual foi o que eu ia falar mesmo? Ah, oh, não! Ele esqueceu! Tinha a ver com o Piss. Diga. Ah, sim, é que não é um anime maçante que o cara, o protagonista, é o fodão, entendeu? O cara, ele luta, só que, meu, ele nunca sai intacto de uma luta. Toda luta que ele enfrenta, ele chega à beira da morte, cara. Tem luta que você torce, meu, dá esse soco, pelo amor de Deus. Se você me der esse soco, eu vou dar um soco com você. Mano, você torce pro cara ganhar mesmo. Não tem. Não só o Luffy, mas todos do bando. Eles vão lutar. Ai, cara, dá um. Acho lindo vocês falando. O Oda, ele consegue fazer vocês prender o personagem. Sim. Ele constrói uma história muito boa em cima dele. Isso é muito bom. Todos os personagens têm uma boa. Tanto que ele pega, ele vem contando história de todos os personagens pra você se apegar a eles. Não esse personagem que você não conhece o passado. Sim. Só foda-se o passado dele. Não, você sabe o passado dele. Que nem a motivação do Zoro pra se tornar o melhor espadachim. Cara, que louco. A motivação do Sanji por ser o cozinheiro. Cara, é o Sanji, pra mim, é o menor. Porque ele é tarado. ele fuma e ele cozinha. Ponto. Já a história do Chopper é uma das mais fodas. Cara, eu também a história acho. Dele é muito mal. Também acho. Tá logo também é foda. Nossa, é Twist em 1. A Robin. O'Hara, nossa, O'Hara. Eu sei quem é Robin. Momento Vitória, Robin, eu sei quem é. Eu sei só quem é. A história dela. É só porque gosta de ler. Só um momento. Você não vai me dizer que você sabe quem é o Robin por causa do Batman, né? Eu sei quem é Robin por causa do Batman, mas não o Robin, a Robin. E é por causa do Batman. Amém. Interprete isso. Amém, amém. Interprete, entendeu? Lindo. E por causa de vocês, né? Isso parte da hora, a história deles. Do Brook, cara. Nossa, a história dele é. Você não vê pessoas cantando de outro jeito depois que você assiste a história do Brook. Pessoas cantando depois que você assiste a história do Brook, você vê de um modo diferente. Eu vejo. Ele passar todo aquele tempo sozinho. A tristeza que ele sentiu na morte, na própria morte. Morte dele, mano. Que da hora. Ele veio um por um caindo. Eu sei que é um esqueletinho. Veio um por um dos amigos dele caindo morto. E a música tocando até o final. E ele fica me desculpa, até o final. Mas eu não vou aguentar. Bem pessoa na saque. Todo que eu fui eu. Eu me case, que uma casa é na mesma casa. Essa é a música que eles cantam da marca. E tá bando que eu tocando. Um pulão vai cair. O instrumento caiu um pequenininho. Vai indo aos poucos, cara. É da agonia. E é bonito demais. É bonito, chega a ser bonito, sabe? Aí chega, fica três. É um quinteto, um dueto. Aí cai outro, um solo. E ele cai também, morre. Mano, muito bom, mano. Aquilo dá vontade de chorar. Fácil. Porque você sente a perda. Oh. Quem fica vai sentindo a perda, a perda, a perda. Quem fica por último fala, meu. Uma coisa. Pesado, o Ethan chorou com o Merim. Também, cara. Ele chorou. Ele falou que chorou. Eu não cheguei a chorar, mas, meu, dá uma tristeza violenta. Você sentir falta de um barco. O Bernardo. O outro consegue estar com você. Você ter sentimento por um barco. É muito. Já que você não consegue ler o. Já que você não consegue assistir o anime, leia o mangá então, meu amigo. Faça esses cortinhos. Não, vai começando com as outras coisas que a gente indicou. Eu te empresto, eu tenho metade dos mangás. Mas assim, ó, eu vou do começo, vou de lá pra cá. Se sair, eu já falei isso pro Thiago uma vez numa conversa, repito. Se tiver uma light novel, eu pego One Piece e leio a light. Prometo. Por falar em light, Death Note. Bom demais. Sim. Ai, meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Eu nunca peguei você. Eu não acredito nisso. Não. Putz. Piada de lixo. Light. Pelo amor de Deus, ele é do Miraito. Não é light, você tem leite. É que os teus livros nunca me chamou a atenção. A minha vida. Eu li. É 13, porque são 12 histórias, e tem o 13º, que é um guia, digamos assim, né? Guia de toda a série, tipo, detalhezinhos sobre personagens, e é muito gostoso de ver. Todo mundo já falou bem que mas eu nunca peguei atenção, nunca me chamou atenção por mim ler. Tem muita, eu já vi muita gente falar que é difícil, ler é complicado. Modinha. Eu vejo muita gente se bandear do Death Note e do Mirai Nikki. Eu prefiro ler o mangá do que assistir anime. Tem pessoas que assim. Eu, o quê? Não, normal. É, tipo, gente, a minha particularidade é com algumas coisas, mas a minha particularidade não é verdade absoluta. Tipo, não, o que eu faço assim, eu assisto anime, só que o meu gosto é pelo mangá. É que nem eu, tipo, eu gosto de ler, assisto filme, mas primeiro é um padrão meu de vida. Nada a ver com mangá, nada a ver com nada. Se eu for pegar um livro pra mim ler, eu tenho que ter assistido o filme primeiro. Por quê? Porque o filme, eu sei que se eu fizer o oposto, eu vou me decepcionar. E o livro, eu sempre vou me surpreender. É uma mania que eu tenho. Que nem eu falei, puta, no caso do livro, eu li. Então, nossa, vai ser muito da hora essa parte, vai arrancar o braço. Exato. Por isso que você deu, mas tivesse que ter feito o oposto. Pra levar, nossa, arrancou o braço no risquinho. É isso? Não, eu ia broxar se ele tivesse cortado, mesmo sem ler o mangá. Porque era puta passada. Pra ser um corte, é meio que palhaçada. Né? podia ser merguzido. É o bom do mangá isso, né? Que ele não esconde, né? Sim. Esconde. É que nem Barba Branca. Lá ele só. O Kakarin tá falando com o bigode do Barba Branca. Na verdade, o soco era com metade, né? Cara, do soco, meu. Abre um buraco no peito, um canhão. Detalhes. Achado. Tem mais uma recomendação, mais uma. Hajime no Ippo, cara. Hajime no Ippo, velho. Hajime no Ippo. Boxe. Ah, tá, lembrei. Boxe, você falou do boxe, lembrei. Então, puta. Yeah, tá, animal, não sei qual que é. Eu tinha pensado nele pra falar. Tá, puta, esqueci. Qual que é? Hajime no Ippo. É um mangá sobre boxe. Assim, é. É cara do Thiago. Só que não é um mangá maçante sobre luta de boxe. É, tem um lado bem sentimental, de evolução, de dedicação, de sacrifício. E vocês já pegaram pra ver o Attack of Titans? Já. Xinguei como que eu disse, assisti. Gostei, espero continuações. Xinguei que eu não li o mangá. Eu vi os traços, não consegui. Eu só vi o mangá, o anime não vi. Alá! E depois eu falo. Hã? Nada, só você. Eu vi o traço e não conseguiu. Alá! Ele, por favor! Por falar em traço, eu quero indicar uma última coisa. Não, então, os traços eu quero indicar uma última coisa. Kaiji. É o desenho com o traço mais feio que eu já vi em minha vida. O cara tem um nariz que parece uma rampa de skate. De boa. Um nariz gigante. O meu é grande. Oi. Mas você tá no Hanayomi. Traçado, que eu mostrei até você, Pinta, aquele meu voar dos deuses, que eu esqueci. Sim, o nome. Sim, cara. O traçado bonito aquele. Momento, traçado realista. Steins Gate. Todos, na verdade, da Mr. Plus, mas Steins Gate tem o traçado mais humano que tem. Pode falar que não, né? Só causou mania pra você? Sim. Esse que eu tô falando dos deuses, ele é um meu voar, mas ele é totalmente colorido. Eu mostrei de vida. Sim, é um traçado bonito. Você vê, ele é colorido. Você vê todos esses efeitos de sombra, de luz. Eu não tenho. Você local e a luz faz sombra. Eu não essa imagem, vai tirar. Ah, não, que no começo é mais. Não tem tanto efeito de sombra, que logo nos primeiros capítulos, acho que a partir do 10, eles ficam presos dentro de uma mina. Um dos cravos, então não tem muito efeito de luz assim. Fora as tochas, não tá tão efeito assim. Mas é um puto anime, não é foda demais. Toriko é da hora demais. Cara, Toriko que gosta de perder braços, Toriko. E o mangá não é tão bem desenhado assim, viu? Eu não gosto do traço do mangá, só que gosto muito do traço do anime, cara. Acho muito da hora, é um anime bonito. Eu gosto de Toriko. E tem comida. Eu assisti justamente por causa da gastronomia. Falaram pra mim, vai ser um anime de gastronomia. Eu falei, como assim anime de gastronomia? Aí ele falou, ah, assista. Quem foi que recomendou foi o menino da faculdade, inclusive. Vamos começar a assistir junto. Isso juntou eu, o Jeanzinho da faculdade, ele, quem que eu fui lembrar? E mais a Rafaela. E os três assistiram o anime. A Rafa que nunca viu nada, viu esse? Toriko gosta. Toriko já começou bem fazendo crossover com One Piece. Já era um baita de um up pra ele. Sim. Mas quando você é crossover com One Piece, Dragon Ball, diminuiu muito a força. Né, então. Eu preciso assistir isso ainda. Ainda não vi esse crossover. Não é tão legal assim, não. Não é, né? Só fechar a Kaiji, então. Kaiji é sobre aposta. Você falou pra mim do cara que aposta os dedos da mão? Sim. Nos dedos da mão? Sério? Podia ser os dedos do pé? Sério? Sim. Não me diga. Verdade. Só que ele é um cara que é um... Ele é um Zé Ninguém. Ele tem consciência disso, mas só que quando ele tá envolvido em jogo... Ele muda, o bonezinho vira pra trás. Dá pra dizer isso, porque ele começa a pensar mais estrategicamente. O meu bone para trás, o meu braço parece uma alavanca. Não, os campeões. Esse é um filme bom. Esse é um filme bom. Quando você entra na casa de alguém com um caminhão. Outro filme massa, outro mangá ar massa, The Breaker. The Breaker. Outro. New Waves, né? The Breaker New Waves. Tem o The Breaker, que é a primeira parte. Aí tem o New Wave, que é agora, The Breaker New Wave e o The Breaker só. Sim. É isso, então. E vai sair mais um que eu tava lendo na internet. Eles pensaram que ia ser três sagas: The Breaker, The Breaker New Wave, mais um. Acabando essa New Wave, que tá quase no fim, vai ser mais um. Como eu falei pra Débora uma vez, é sobre aposta e eles levam aposta até pontos extremos. E eu gosto de todo o discurso que ele tem. Eu vi a primeira, vi a segunda temporada, comprei os DVDzinhos, aí sumiu em algum lugar da minha vida. Então veja na internet, por favor. Sim. Alguma outra indicação? pra fechar? Sério, não tem sentido. Não tem. Tá muito foda. Você. Indicação? Uma última. Uma última. Aquela parte que ele pega o bebê e começa. É de tudo? É de tudo, qualquer coisa que eu posso indicar? Big Hero. Da Disney, a Disney se redimiu por Detona Ralph fazendo Big Hero. Eu só posso Detona dizer Ralph isso. Detona Ralph é bom. Detona Ralph é bom. Vamos lá, ponto. Detona Ralph é um ótimo filme. Legal. Eu adoro Detona Ralph. Só que a propaganda envolvente no Detona Ralph foi muito grande pra não ser passada. E já o Big Hero, eles não falaram muito e fizeram. Big Hero é que é do bichinho balão. É, que tem o dedo do Stan Lee. O Stan Lee que fez a história do Big Hero. Gente, é tipo. É maravilhoso. Jogadores. É maravilhoso. Eu falo assim, é maravilhoso. Eu recomendei. Recomendei no grupo. Eu não sei se o Fabrício estava no dia do grupo que eu recomendei. Mas eu recomendo pra todo mundo. Vá assistir. É da Disney. Ah, beleza. Tem gente que não gosta da Disney. Eu achei que o ponto limite da Disney fosse Frozen. Porque eu amei Frozen. É Frozen é bom. Eu falei assim, meu Frozen Deus, é bom, nunca. Não, ele tipo assim, não se resume a Legend. Tem mais. Só que não tanto. Pra mim tá mediano. Tipo, Frozen pra mim foi depois do Rei Leão a segunda melhor coisa da Disney. Cara, em tempos atuais que ela vem só trazendo porcarias entre as... Então, eu pra mim não me chamou tanta atenção assim Frozen. Um filme entre esses dois, A Princesa e o Sapo. Eu gostei. Lindo, cara, eu gostei. O Rei, também. A Evangeline. Eu levo isso pra vida, Evangeline. Sim. Mas aí você pega Enrolados, pega... É simpático e romântico. Simpático. É simpático, mas não desce tanto. Não. Pega outros ali que ela fez. Aquele Universidade de Monstros, legal, da hora, mas não tá tão bom. Agora pegou fogo. Fizeram um filme de monstros pra tentar puxar pro próximo Monstro S.A., né? Porque não fez sucesso Monstros. Aí ela foi, mandou aquele Encantada, pra mim foi show. Tipo, Encantada foi uma revolução na Disney. Adorei Encantada. Aí depois de Encantada veio Frozen, que tipo, mano, que filme. E eu chorei. E eu chorei na parte que ela batia na porta pedindo pra brincar na neve. Eu falei, putz. E a outra do outro lado eu chorei. Me emocionou o filme. Aí agora a Disney veio com o Big Hero, não fez propaganda, simplesmente chegou aqui. E mano, tem até portal, e é portal a nível portal do jogo, sim, mano. Sim. É nesse nível. E a história é tudo muito. Meu Deus, eu saí do cinema querendo mais. Eu falei, se tivesse 5 horas, eu tava sentada. Então eu recomendo pra quem quiser. Vá assistir Big Hero. Se ainda não estiver passando. Não sei, mas espere, assista, Big Hero. Dê um jeito, assista. Você precisa. É pra esperar que seja bom mesmo, porque teve a mão do Stan Lee, teve o apoio dele. Sim. Teve o desenho dele. Sim. Não é pra você esperar que seja bom. Mas o ponto que eu vi na internet. Pra Disney, né? Não, mas não. O ponto que eu vi na internet, eu gostei. O ponto que eu vi. Muito lindo. Muito lindo, cara. É emocionante. Valente também foi um fiasco. Né? Valente, eu nem comento como Disney. Pessoinhas, vamos fechar? Eu não gravo nada. Não, a gente já tá gravando há 49 minutos. A gente tá gravando? Já. Vai sair assim. Sem edição, nem botar edição, ficou muito bom. Meu Deus, então dá uma festa. Por mim pode fechar. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Thiago, por estar aqui. Bota. Obrigado, Débora, por estar aqui. Obrigado, Luke, por estar aqui. Por favor, jabá vocês, alguma coisa, querem deixar algum recado pra alguém? Eu quero deixar um recadinho antes de vocês, eu quero ter o por ser dono dessa bagaça, eu quero falar, Du, menos Du, bem menos. Menos Du! Bem menos Du, não expulsa! Não dá com moral. Agora sim, por favor, Thiago, quer falar alguma coisa, quer deixar algum recado pra alguém? Ô, oh, mamãe, papai, filhinho, tio, cachorrinho, é você, amo você, sei lá. Qualquer coisa. Fica mandando, ou não, não quero. Eu dedico esse Oscar pro meu cachorro Lessie. Nem seu pai e sua mãe, pai. O cachorro merece. Nem a Xuxa. Pro papai, pra mamãe. Pro Pelé, que foi meu incentivo disso aqui. Não. Pro Oliver. Pô! O Oliver é um Oliver. É massa. Deixa aqui, depois eu falo. Você. Ah, então, eu. Bom, eu queria só dizer que eu estou feliz por estar aqui mais uma vez na companhia de vocês. Se fosse para fazer um agradecimento, alguma coisa no geral, agradeço a mim, a vida, e dizer pro Batman: eu amo o Batman. Simples. Batman, eu te amo. Beijos para o Batman. Luke, vai pra neta! Só. Aí, Mamonos Assassinos faz falta. Faz muita. eram geniais. Eram. E cachorros não enxergam P e B. Então eu vou fazer uma finalização ótima. Se cachorros não enxergam P e B, significa que eles não têm a capacidade de escrever. Porque eles escrevem errado, escrevem tudo com ele. Deixo essa mensagem como reflexão para vocês. Depois dessa mensagem construtiva, vai planeta! Vai planeta! Muito obrigado a você que ouviu, muito obrigado a você que não ouviu, você que baixou, você que tá no banheiro ainda desde o último podcast. Valeu mesmo e vai! Vai! Vai! Tchau! Matheus, você devia estar aqui! Não! I read in the papers there are robbers with flashlights that shine in the dark. My love needs a doggy to protect him and scare them away with one bark. I don't want a bunny or a kitty. I don't want a parrot that talks. I don't want a bowl of little fishies. He can't take a goldfish for a walk. How much is that doggy in the window? The one with the waggly tail. Por favor, pensem em três coisas que vocês gostam. Faz o bom. E é o Batman? É o Batman. E vai, e vai. É um segundo. Um segundo? Pronto. Deixa eu só falar um segundo pra mim. Eu tava achando que eu achei da hora. Gosto muito. Chocolate! É um doce, não uma droga. Então tá, doce de abóbora. Credo. Goiabada mineira. Goiabada mineira. Goiabada latão. Mandio. Que porra mandio é essa? Isso. Mandio, mandio também. Mandio, doce mandio. De feijão. De mandio. Ah, pronto, tá chique, né? É. Vem cocada, vem goiabada, vem não sei o quê. E vem mandio. Não vai passar logo, você não sabe nem lembrar. É doce de abóbora, então, em pé. Ai, vai tomar no seu nariz? Agora tá gravando. Quando começar o vídeo, eu vou botar uma coisinha especial. Vídeo? O vídeo não, o áudio. Calma. Tá, Lucas, vai tomar no seu nariz. Não. Sabe que é grande, né? O preconceito. Sim, eu vou mandar o Lucas tomar no seu nariz. No seu nariz? Que é grande. Que é grande. Tá aqui. Não. Vai. E bateu vasco, né? Poxa de mulher. Pô, geleia, geleia também gostou, geleia de mulher. Muito bom. Não tem. Beleza. Mesmo se vocês falaram, sabe? Sabe? Pronto, vou ficar com sagu, como sagu. Eu fico com doce abóbora. Tá bom. Doce abóbora, doce abóbora, doce abóbora. Caraca, sagu. Sagu também é bom pra cacete, hein? Tanto com vinho quanto com coisa. Vamos ver se você tomar vinho sem sair cabelo. É beber o cabelo. Vamos, eu não sei que horas são, porque daqui a pouco eu tenho que vazar. É. Sagu, doce de abóbora? Açúcar. Cocada. Cocada. Cocada. Ok. Eu vou falar, começo com você, porque você tem amanhã já. Você, você. Eu vou quatro. Assim, atenção, emissões catadores renegas. Ao toque de quatro doces que nós gostamos, começa o podcast. Para o Duque, para você, para você. Só falar o só falar. E você? Okay. E eu falo o então é quatro. É quatro. Você falou três. Você falou quatro doces. Falou, desculpa, amiguinha. Então, não vai não. Tá gravando. Eu vou guardar essa extra, hein? Então, pensando nisso. Entendeu? É só falar o nome do doce. Fechou, não é nada muito espanacatoso. Saca? Nham, nham, nham. Não, não, não, não, não, não. Pode ter mesmo.